A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós estamos começando o capítulo 19 do nosso livro O Espírito Santo e Seus Dons, o autor Kenneth Hagin e a editora Graça Editorial. Nós iniciamos já há um bom tempo e são 20 unidades. Você pode encontrar no blog, depois blog logo 7.blogspot.com. E nós já estamos na penúltima. Eu propositalmente não ministrei ontem, deixei. Ministramos antes de ontem. E deixei um dia para você poder mastigar, para você poder ter tempo de refletir sobre essas coisas dos dons espirituais, essas características acerca da obra do Espírito e dos dons, mesmo que em caráter introdutório, tão pouco que se fala, para não dizer quase nada, o que se ministra sobre isso, que sobre esse tema do Espírito Santo e os dons, que é necessário que nós tenhamos um tempo. E alcancei o objetivo esperado, porque pessoas ouviram no primeiro dia, antes de ontem, e pessoas ouviram ontem. Então, esse era o objetivo e ele foi alcançado. Aleluia. Nós vamos falar sobre o dom da diversidade de línguas. Já tratamos sobre a diversidade de línguas na primeira etapa da série de ministrações, mas nós vamos colocar alguns outros elementos. Antes disso, eu quero mandar um abraço à pastora Renilda, nossa companheira em missão, e a nossa alegria pela sua melhora, pelo asfalto que está chegando em Iranduba, em nome de Jesus. Pelo transporte que está chegando, já houve uma comunicação da prefeitura com ela. Nós oramos, todos nós, ou a grande parte desse grupo, tem orado por ela e por esses motivos, e nós louvamos a Deus por essa vitória, também pela sua melhora da saúde com relação à Covid. Louvamos a Deus e concordamos com a palavra dela também acerca da obra missionária, como concordamos com a oração de gratidão da missionária Vivian, orando pelo Freitas, pela Marileia, pelo França, pela Ângela. Orando pela Lili, eu não lembro se todos esses nomes foram mencionados, mas hoje eu dedico então a São José dos Campos e dedico especialmente, no último encontro eu dediquei ao Bispo Nelson, hoje eu quero dedicar ao pastor Zacarias e à pastora Ana, que são presidentes da Assembleia de Deus Madureira, Campo Atibaia. E quero dedicar ao pastor Eronilson e à sua esposa Etelvina, presidindo a Assembleia de Deus Galileia. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Citando esses nomes, eu agradeço a todos vocês. O Ilcinho, que colocou aqui um alerta. Uma ministração de alerta impressionante acerca de um novo tipo de droga, o Everson sempre postando uma palavra de edificação. É realmente uma bênção tê-los nesse grupo. Um abraço à Andréia também. Um grande abraço a todos vocês. A Karen, um grande abraço a toda a família. Meus irmãos, minhas irmãs, citando esses queridos e líderes, eu cito também a todos os irmãos desse grupo, irmãos e irmãs, e cito com agradecimento pelo carinho e pela oração que vocês têm derramado diante do altar, e por causa dessa oração nós estamos atravessando as fronteiras até outros países. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, estamos sendo ouvidos ou ouvidos por brasileiros ou alguém de fala hispânica, fala portuguesa, ou estão lendo tanto na Rússia como na Ucrânia. Nos últimos dias, não sei como é que está a posição lá na Ucrânia, devido à destruição que está acontecendo, mas esses dois países já estão sendo alcançados. E nós louvamos a Deus por você que tem orado por esse ministério. Louvamos a Deus pelos que têm contribuído. E louvamos a Deus pelos que têm participado diretamente. Então, muito obrigado a todos vocês. Pelos que têm participado diretamente, não posso deixar de saudar a liderança aqui. Mais uma vez, a Vivian, do irmão Lucas, com o Instagram, a irmã Vivian com o blog, missionária Vivian, a pastora Margarete aqui com a igreja em Vargem Alegre e o pastor Jessé com a igreja em Entre Folhas. Então, louvamos a Deus por todos vocês. Todos, todos, todos. Pastor Eronilson e esposa, eu não mencionei, Assembleia de Deus, Ministério Galileia, que tem chegado aqui. Então, o nosso agradecimento. Pastor, por que gastar esse tempo fazendo a saudação? Porque nós somos um corpo, irmãos. Um só corpo em Cristo. E a necessidade do asfalto lá, e no Iranduba, onde trabalha a nossa querida missionária, pastora Renilda, é a nossa necessidade também. A necessidade de atenção para com esse, com essa nova droga que vem de modo neurológico, também é a nossa necessidade. É o nosso motivo de clamor, o avanço do Evangelho e a propagação do Evangelho pelo mundo é a necessidade de todos os irmãos desse grupo. A paz ali na Ucrânia é a necessidade de todos. O cessar-fogo com relação à Rússia é uma necessidade de todos nós. E por isso, como somos um só corpo, é importante gastarmos esses minutos para fortalecer a nossa unidade. Muito bem. Vamos para o capítulo 19, o dom da diversidade de línguas, especificamente agora. O texto base é o mesmo texto das outras 18 ministrações. 1 Coríntios 12, 7 a 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha só como as coisas acontecem. Eu estou lendo o versículo e o Espírito Santo me falando aqui. Avise aos outros líderes de outras denominações que depois nós os mencionaremos também. Então eu aviso a você que nós mencionaremos como gratidão a todas as denominações que nós reconhecemos, tá bem? Só não vou dar sequência agora, para que a gente não passe de 10 minutos com saudação, mas a cada dia eu vou procurando manifestar o nosso carinho, o nosso apreço, nosso amor como um só corpo em Cristo para todas as igrejas que nós conhecemos e temos tido contato. Bem, irmãos, irmãs, em nosso estudo dos dons do Espírito, chegamos ao assunto da variedade de línguas. A palavra variedade, em 1 Coríntios 12, 10, traduz a palavra que seria mais literalmente tipos. Tipos. Mas variedade de línguas é confirmada por Paulo quando disse que Deus as estabeleceu na igreja, 1 Coríntios 12, 28. Portanto, estamos biblicamente corretos, certos, ao dizermos vários tipos de línguas, ou tipos diferentes de línguas. As duas possibilidades estão certas. Esse dom de expressão vocal, o dom das línguas, é um dom importante, posto que as línguas são a porta para a dimensão sobrenatural. Isso não significa, necessariamente, que o dom de línguas é o melhor dom. Não é isso. Porque, conforme já indicamos, o melhor dom é o dom necessário no momento. Tá bem? Mas vamos lá. Línguas é um dom de maior ou de mais destaque. Dos três dons de expressão vocal ou de inspiração, o dom de profecia, diversas variedades de línguas e interpretação de línguas, o dom de línguas é o mais destacado. Uma pergunta frequente feita por alguns dos irmãos, irmãs, nas denominações é: por que os grupos carismáticos ou pentecostais, grupos do Evangelho Pleno, dão tanto destaque às línguas? A resposta é: não damos tanto destaque. Há várias razões porque parece que damos esse destaque, mas não é uma coisa proposital ou denominacional. O que é então? Primeiro, nós recebemos perguntas frequentes a respeito das línguas e por isso somos obrigados a debater o assunto. Como isso é perguntado, nós temos que responder. Segundo, falar em línguas é a evidência física inicial quando as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Você percebe isso nos relatos do batismo no Espírito. Terceiro, a expressão vocal em línguas numa assembleia pública é o dom do Espírito mais frequentemente manifesto ou manifestado. E aí surgem as questões e nós temos que trabalhar. Não é ficar sem trabalhar, não é fugir ou usar inadequadamente. É trabalhar para vivenciar o dom adequadamente. Em quarto, o dom de línguas e da interpretação de línguas são distintivas nessa concessão da igreja, por isso estão mais em operação. Vemos todos os demais dons do Espírito em operação no Antigo Testamento. A palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, os dons de curas, a operação de milagres, a profecia, o discernimento de espíritos, todos eles, menos o dom de línguas, de variedade de línguas e da interpretação de línguas. Não sei se você já tinha observado isso ou pensado nisso. Então, no Antigo Testamento, nós já temos milagres e tudo mais. Tem sete dos outros dons em operação e ficam esses dois para a nova dispensação a partir do Novo Testamento, que nós chamamos de plenitude dos tempos, o momento em Gálatas, né? O momento em que Jesus veio ao mundo. E no ministério de Jesus também vemos todos os dons do Espírito em operação, excetuando-se as línguas e a interpretação das línguas. Não vemos as línguas e a interpretação das línguas em operação no seu ministério. A quinta razão por que parece que os cristãos de movimentos carismáticos ou pentecostais enfatizam tanto as línguas é que Paulo dava destaque e depois do batismo no Espírito Santo, 50 dias após a morte do Senhor, a igreja começou a dar destaque. Uma das razões por que o fez foi porque naqueles tempos, assim como agora, o falar em outras línguas era assunto de controvérsia, muito mal entendidos. Então é necessário esclarecer. Ótimo. O segundo aspecto, o dom de línguas é um sinal sobrenatural. Vamos pontuando, como fizemos nos outros dons. As variedades de línguas são a expressão vocal mediante o Espírito Santo. Em idiomas nunca aprendidos pela pessoa que fala, não compreendidos pela pessoa que fala, nem necessariamente compreendidos pelo ouvinte. Falar em língua estranha não tem absolutamente nada a ver com a capacidade linguística. Não se trata de aprender um idioma. Agora entrou na minha área de atuação, na minha última área de formação, que é letras. Então eu estou dizendo a você, afirmando categoricamente a você, que o dom de línguas não faz parte do conteúdo da linguística ou da fenomenologia da linguagem. Vou repetir, não faz parte do conteúdo da linguística nem da fenomenologia da linguagem, onde nós podemos estudar até a linguagem dos animais e a linguagem universal, mas nós não discutimos essa questão, porque não faz parte. Língua estranha não tem nada a ver com isso. Por que não tem nada a ver, pastor? Porque não tem nada a ver com a mente, não tem nada a ver com o intelecto do homem. É um milagre vocal, portanto, é uma obra do Espírito. Tá bem? Penso que respondi. Não é um elemento. É para conhecimento racional, é um milagre, é sobrenatural, é obra do Espírito. Só por ser obra do Espírito, não responderia na totalidade, porque o Espírito opera também coisas que nós podemos compreender. Mas no caso da variedade de línguas, não. Porque a razão não consegue nenhum acesso a esse fenômeno. Então, pergunta a você, qual é o proveito de falar em outras línguas? Jesus disse em Marcos, capítulo 16, verso 17: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, falarão novas línguas. E eu não vou discutir a exegese aqui para os teólogos se Marcos 16 é posterior ou não é posterior. Eu simplesmente creio na Bíblia como ela nos foi legada, como o cânon foi fechado. Não vou entrar nesse mérito agora. Então, Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus, disse, falarão novas línguas. Ele não estava se referindo a falar novos idiomas. Ele estava falando de um outro fenômeno, que é o das línguas estranhas, da variedade de línguas. Certo pregador, esforçando-se por explicar a expressão disso, disse, isso significa simplesmente que aquele que antes xingava e contava mentiras e piadas sujas já não faz assim. Ele fala uma nova língua. Esse argumento, no entanto, irmão, irmã, é absolutamente inconsistente, fraco, raso, porque ao lermos esse trecho inteiro, vemos que cada um desses sinais é um sinal sobrenatural. Vejamos Marcos 16, então, 15 a 18. Qualquer pessoa inteligente pode perceber que quatro desses sinais são sobrenaturais: expulsar demônios, pegar em serpentes, beber coisa mortífera sem sofrer dano, impor as mãos sobre os enfermos. De certo, o quinto sinal. O falar em línguas também é sobrenatural. Logo, uma das razões por que falamos em línguas é porque Jesus disse, e nós somos seguidores de Jesus. Ele disse que esse é um sinal que acompanhará aqueles que creem. Além disso, o dom de línguas é a evidência bíblica inicial do batismo no Espírito Santo. Atos 2:4. Tá bem? Depois você leia Atos 16, 15 a 18. Ou já vamos ler agora, depois, se não conseguirmos trabalhar todo o resumo, isso é mais importante. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, exercerão autoridade sobre os demônios e espíritos malignos em nome dele, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, o que significa que os crentes não sofrerão dano se assim fizerem acidentalmente, assim como fez Paulo na ilha de Malta, e se alguma coisa mortífera beberem acidentalmente, não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Tá bem? Então, esse é o texto. E quatro deles, você percebe que são sobrenaturais, mas de completa compreensão para nós, exceto o quinto sinal, que também é sobrenatural, mas que a nossa razão não alcança de modo algum. Bem, o dom de línguas, portanto, é da nova dispensação de Deus, do Novo Testamento, da chamada Nova Israel. Por que Nova Israel, pastor? Porque nós não éramos Israel, nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Nós fomos enxertados na videira que é Cristo Jesus. Logo, se eu não estava e passo a estar, eu agora sou um novo componente desse mistério. Quem eram os componentes? Os hebreus, os judeus, o povo que Deus estabeleceu aliança desde Abraão. Nós, gentios ou não israelitas, não éramos. Passamos a ser. Quando passamos a ser, então, a própria conjugação do verbo nos ajuda a entender. Não éramos e passamos a ser. Logo, nova dispensação acontece. Uma nova dispensação. Uma nova composição nesse enxerto. Nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Por isso que nós falamos Nova Israel, que depois passa a ser uma só. De dois povos, Deus faz um só. O dom de línguas é exclusivo dessa dispensação. Um determinado pregador discordou do falar em outras línguas, dizendo: João Batista estava cheio do Espírito Santo e não falou em outras línguas. Os profetas do AT, Antigo Testamento, tinham o Espírito Santo, mas não falavam em outras línguas. Por que, pois, nós teríamos que falar em outras línguas? Na verdade, ele está dizendo assim: se no Antigo Testamento não há esse fenômeno da variedade de línguas, por que nós, agora no Novo Testamento, temos que falar em outras línguas? Queridos, não é uma questão de temos que, é podemos. Nós devemos nos lembrar, no entanto, que João Batista ministrava como profeta segundo a antiga aliança, é o último. E coube a ele ser o último e o primeiro a fazer contato com Jesus. Os profetas na antiga aliança não tinham nascido de novo. Não era assim. Não era novo nascimento. Era circuncisão. Não tinha o espírito humano criado de novo. Nunca se tinham tornado novas criaturas em Cristo, como 2 Coríntios 5,17. Eles eram circuncidados e participavam. Passavam a ser povo de Israel e parte da aliança com Deus se obedecessem à lei. Preste atenção. Eram circuncidados os meninos e as irmãs também eram parte do corpo e a dignidade delas estava reservada para o ventre. Para dar à luz, mas todos eles e todas elas tinham que observar a lei de Moisés. Porque Jesus ainda não viera na sua morte, e nem no seu sepultamento, e nem na sua ressurreição, para redimir a humanidade. Sendo assim, os profetas, segundo a antiga aliança, não tinham a plenitude do Espírito Santo. Da mesma maneira que o cristão, nascido de novo, cheio do Espírito, tem na nova aliança. E prestem atenção, a nossa responsabilidade é maior que a deles, porque se eles tinham aliança com o Yahvé, nós agora temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Segundo a antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre aqueles que ocupavam o cargo de profeta. A glória do Senhor ficava ali, ainda voltando mais para a época da tenda no deserto, o Espírito de Deus, a glória do Senhor, ficava acompanhando o tabernáculo. Mas agora não, queridos, agora nós somos o tabernáculo. Segundo a antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre aqueles que ocupavam o cargo de profeta, de sacerdote, de rei, de juiz, para capacitá-los a cumprir os seus ministérios ou cargos. Mas ele não habitava dentro deles, nem os enchia, no mesmo sentido que ele faz com o cristão nascido de novo. E cheio do Espírito que vive debaixo da nova aliança, é para você dar um glória, um aleluia e dizer: Senhor, quão grande és tu! E que mistério tu reservaste para nós, que bênção tu reservaste para nós a partir de Jesus Cristo e da vinda do Pentecoste, a vinda do Espírito Santo no Pentecoste. Não estamos vivendo mais segundo a antiga aliança. O que aconteceu segundo a antiga aliança foi escrito como exemplo para nós hoje no que tange ao conteúdo cristológico, cristocêntrico, com relação ao Pai, com relação ao Espírito. Toda a tipologia que o Antigo Testamento exemplifica com relação à Santíssima Trindade está para nós como um decreto, um estatuto perpétuo, aleluia, no que diz respeito ao conteúdo. Mas isso não significa que devemos viver assim como viviam os hebreus segundo a antiga aliança. Nós desejamos o Espírito Santo e seus dons, manifestados em nossa vida segundo a dispensação em que nós vivemos. E o dom de línguas e da interpretação de línguas são exclusivos da dispensação da igreja, da era da igreja, a dispensação do Espírito Santo. João Batista ainda não pertencia a essa obra. Ele ainda pertencia à antiga aliança. Era um profeta segundo a antiga aliança. Ao mesmo tempo, ele esbarrou. Como Moisés chegou a ver a terra prometida, ele também chegou a ver o Mestre Jesus. Chegou a batizá-lo. O próprio Jesus disse a respeito de João Batista: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que ninguém apareceu maior do que João Batista? Por quê? Maior que Moisés, maior que Elias? É porque João Batista preconizou a voz que clama no deserto, ele estava esperando a chegada do Salvador Jesus. Ele batizou Jesus, ele viu Jesus, ele viu o Messias, ele viu, é como Moisés, ele viu a terra prometida a Moisés. João Batista viu Jesus. batizou Jesus, avisou os discípulos dele que ele não era digno de desatar sandálias de Jesus. Ninguém teve maior honra do que essa, entre outros elementos da vida de João. Sendo assim, temos que começar em Atos dos Apóstolos, irmãos. Não podemos voltar à antiga aliança para achar o padrão para a nossa vida, porque não estamos vivendo segundo aquela aliança. Eu vou repetir para ninguém que porventura possa ter perdido uma ministração, incorrer em erro. Não estamos tirando uma vírgula sequer do Antigo Testamento. Nem uma vírgula. Só que a partir de Jesus, nós chegamos na plenitude dos tempos. E aí tudo que o Antigo Testamento diz serve para nós como verdade indiscutível no que diz respeito ao espírito da lei e o espírito da profecia. Vou repetir, o espírito da lei e o espírito da profecia. Tá bem? Temos uma melhor aliança estabelecida em melhores promessas. Leia o livro de Hebreus, Hebreus 8, 6, por exemplo, especialmente na área das promessas do Espírito Santo. Muito bem. Um outro ponto, as línguas são a evidência da plenitude do Espírito? Sim. No campo do fruto, a evidência é o amor. O fruto do Espírito, quando alguém é batizado no Espírito Santo, o primeiro sinal que você vê é o amor, e o amor crescente, crescente, crescente, crescente, crescente, crescente, crescente, amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a si mesmo. No campo dos dons, as línguas nos dão acesso ao sobrenatural. Tendo sido ensinado numa igreja mais tradicional, como eu fui, pelo menos na minha época de nascimento, que quando alguém nasce de novo, recebe o Espírito Santo e que não há mais nada para receber do Espírito Santo, nós que nascemos nesse período, resolvemos, muitos de nós, como jovens, e depois no início do pastorado, como eu conto no meu primeiro livro, descobri a respeito do que faltava de poder em mim quando eu lia livros a respeito de Spurgeon, Finney, Moody, Wesley, sobretudo, que era a minha leitura diária de todos os sermões, de toda a teologia, o que faltava em mim? E eu tinha que procurar na Bíblia essa resposta e fui procurar irmãos também. Um irmão, o Senhor recolheu jovem, porque ele estava pronto para ser recolhido. E o outro também estava e já está, mas Deus o separou para forjar o caráter de muita gente. Se eu tivesse a autorização dele, eu diria. Eu acreditava que estava pregando lá no Jardim Ranieri, em São Paulo, o mesmo novo nascimento que pregava, experimentavam em Atos dos Apóstolos. Eu acreditava e ainda acredito que estava pregando o mesmo batismo que pregavam e praticavam em Atos, mas faltava alguma coisa, irmãos. Acreditava e ainda acredito que ensinava e observava a ceia do Senhor exatamente como a igreja primitiva, mas faltava alguma coisa, irmãos, irmãs. Eu queria ter base nas Escrituras, ser ensinado pelo Novo Testamento, seguir as práticas doutrinárias bíblicas, de modo que simplesmente eu fui para Atos dos Apóstolos para satisfazer minhas dúvidas e fui para casa desses amados que viraram como conselheiro e conselheira todo final de domingo e durante a semana e perturbava mesmo, literalmente. Perturbava com uma pergunta atrás da outra. Pastor Kenneth conta a história dele, eu estou contando a minha. Ao examinar de perto os textos no livro de Atos, eu descobri que há cinco ocasiões registradas em que os crentes receberam o Espírito Santo. Essas cinco ocasiões já foram estudadas nessa série. Elas bastavam para nos mostrar um padrão de como o Espírito Santo lidava na igreja primitiva. As pessoas eram salvas e, subsequentemente, recebiam a plenitude do Espírito Santo. Com a evidência de falar em outras línguas, esse é um padrão para nós que vivemos segundo a mesma aliança hoje. Deus deseja que todo crente tenha a plenitude do Espírito Santo, o revestimento, o poder do alto. Então, nós vamos verificar essas cinco características. Primeiro, Atos 2, de 1 a 4, os 120 no dia de Pentecoste, tratava-se de homens e mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus. Reunidos no cenáculo, no dia de Pentecoste, receberam a plenitude do Espírito Santo e falaram em outras línguas conforme o Espírito concedia que falassem. Aleluia! Segundo, Atos 8, 5, 17, 5, versículo 5 a 17, pois você leia tudo. Os samaritanos, salvos, mediante o ministério de Filipe. Primeiro teve a mulher samaritana. Lembra que Jesus trabalhou? Mas aqui já vamos direto para Filipe. Receberam o Espírito Santo quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles. Simão viu evidências físicas. Evidência física? Você me pergunta. É, evidências físicas da plenitude do Espírito Santo. Consistiam, por certo, no falar em línguas. Porque se fosse alegria, isso o um novo nascimento gera. A paz também, abraçar também, a comunhão também, saltar de prazer também. Mas tem que ter alguma coisa diferenciada aqui. Só pode ser a diversidade, a variedade de línguas. Terceiro, Atos capítulo 9. De 3 a 18, mas eu estou selecionando o texto aqui que o autor separa. Saulo, posteriormente chamado Paulo, quando Ananias impôs sobre eles as mãos, Paulo recebeu o Espírito Santo. Sabemos que Paulo falava em outras línguas, porque posteriormente escreveu à igreja em Corinto: Eu dou graças a Deus, porque falo em outras línguas. Mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Olha só. Depois de ser batizado no Espírito, ele passou a falar em outras línguas e depois se tornou aquele que falava mais do que todos os outros. Em quarto lugar, Atos 10, 44 a 46. Cornélio e seus domésticos. Esse incidente ocorreu anos depois do dia de Pentecostes. Enquanto Pedro pregava o evangelho a esses primeiros convertidos gentios, todos foram salvos. Atos 11, 14. E receberam a plenitude do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Quinto, Atos 19, 1, 7. Os discípulos em Éfeso. Esse incidente ocorreu muitos anos depois do dia de Pentecoste. Esses discípulos em Éfeso foram salvos e batizados em nome de Jesus, depois de Paulo ter explicado o evangelho a eles. Em seguida, quando Paulo lhe impôs as mãos, receberam imediatamente a plenitude do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sendo assim, irmãos e irmãs, líderes, vemos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, poderíamos continuar aqui uma dezenas de textos que dão evidência desse poder, dessa unção, dessa graça e desse dom. Vemos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que no decurso dos muitos anos, há três incidentes registrados de crentes que receberam o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. E em mais duas ocasiões, pode-se inferir que a evidência que indicava que os crentes tinham recebido o Espírito Santo era o falar em línguas. Devemos esperar ver evidenciar-se hoje o mesmo testemunho do batismo no Espírito Santo. E, irmãos, olha, já há 5 anos completos, 5 anos e 2 meses, no mundo pentecostal, eu vejo hoje um pentecostalismo necessitando voltar para a rua Azusa. Já não bastava ter visto uma das maiores experiências de avivamento da história, um avivamento integral no movimento wesleyano, precisando voltar para Aldersgate. Agora eu venho, vi isso por 50 anos, agora venho para o mundo pentecostal, para a maior igreja pentecostal do Brasil, que é a Assembleia de Deus, e tenho uma certeza absoluta, com a devida vênia do pastor Zacarias e do pastor Eronilson, dois presidentes de dois ministérios diferentes da Assembleia, para dizer a vocês: peço vênia para lhes dizer que nós precisamos voltar para a rua Azusa, porque o pentecostalismo de hoje não é nem sombra do que foi o pentecostalismo no surgimento no final do século XIX, no início do século XX. Não é nem sombra. Já estudamos detalhadamente isso, irmãos. Mas nós temos que voltar para essa questão. Falar em outras línguas é uma evidência inicial, é um sinal da presença, não é evidência final. Preste atenção, não é evidência final, não. É o leitinho, é evidência inicial do bebê que está nascendo para a dimensão do espírito. É evidência inicial ou sinal da presença do Espírito Santo que dá a sua plenitude, o seu batismo. Nós cremos, é claro, como diz o autor, que há outras evidências que se seguirão, mas essa é a primeira evidência física inicial. E por que é a primeira? Isso aqui vai responder o suficiente para nós hoje. Paulo cita outra razão para falar em outras línguas em 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. A tradução de Moffat diz: está falando em segredos divinos. Logo, uma razão para falar em outras línguas é para as pessoas falarem sobrenaturalmente com Deus em mistérios. não fala a homens, senão a Deus. Irmãos, esse dom é um dom para nós falarmos com Deus, para engrandecer a Deus, para dar glória a Deus. Líder, é para dar glória a Deus, é para engrandecer a Deus, é para edificar nós mesmos. Outro propósito bíblico para falar em línguas é edificar a nós mesmos. Em 1 Coríntios 14, 4, Paulo faz a seguinte declaração: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Edificar é levantar, construir. Depois, no versículo 18, Paulo disse: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Em outras palavras, ele disse: eu dou graças a Deus porque me edifico mais do que todos vós. Ora, se Paulo precisava dessa edificação, nós também precisamos dela. Em Judas, versículo 20, Judas também liga o falar em outras línguas com edificação espiritual. Judas, versículo 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas manda os crentes orar no Espírito Santo. Escrevendo à igreja em Éfeso, Paulo disse: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. O que significa orar no Espírito? Um significado de orar no Espírito acha-se em 1 Coríntios 14, 2, onde Paulo diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, e em Espírito. Ah, eu não sabia quando o pessoal dizia isso. Então agora você sabe, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, fala a Deus, e em espírito fala mistérios. Então nós precisamos ficar sendo cheios do Espírito, cada vez mais cheios do Espírito. Efésios 5, 19 e 21, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, uma vida cheia do Espírito é uma vida onde vai haver louvor no Espírito. E nós vamos ter a sujeição. E nós vamos ter o contato com o Pai, que é o Pai dos Espíritos, né? Tem nada a ver com bobagens e com espiritismo. Paulo disse, 1 Coríntios 14, 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Paulo também faz referência a isso em Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Um outro propósito bíblico para falar em línguas, irmão, irmã, líder, é para deixar orar o nosso espírito. Por contraste com a nossa mente, ou nosso próprio entendimento. Deus é espírito e ele tem fornecido um meio sobrenatural para o espírito humano ficar em contato direto com o Pai dos Espíritos. Hebreus 12, 9. Quem é o Pai dos Espíritos? É o Senhor, o nosso Deus. E nós oramos em mistério também para o refrigério espiritual. Isaías profetizou não somente a respeito do Messias vindouro, ele que é um profeta extremamente messiânico, e do grande plano de redenção que Jesus consumaria, mas também a respeito do Espírito Santo e do falar em outras línguas. Isaías 28, 11 e 12. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a esse povo, ao qual disse: esse é o descanso, dai o descanso ao cansado. Este é o refrigério. Este é o refrigério. Então, a interpretação de línguas em nossa vida de oração também é fundamental. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Paulo acabara de declarar em 1 Coríntios 14, versículo 13, o que fala em outra língua, ora para que a possa interpretar. Mediante o dom da interpretação de línguas, podemos saber em nossa mente, segundo a vontade do Espírito, aquilo que nosso Espírito ora. Isso não é sempre necessário, principalmente quando estamos orando sozinhos em casa, ou sozinhos, mas é importante quando estamos com mais alguém. E estamos na igreja. Mas o dom está à nossa disposição através do dom do Espírito, a interpretação de línguas, que nós vamos ver como último encontro. É importante demais isso, irmãos. No recebimento do dom, é importante demais, principalmente quando estivermos num ambiente comunitário. As línguas são, portanto, um dom devocional, de devoção para você e Deus. E ela pode virar palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria publicamente se alguém as interpretá-las, revelação do Espírito. A profecia, por exemplo, que nós trabalhamos, são as línguas com interpretação, com a devida interpretação. Isso é importantíssimo quando falamos em línguas no âmbito público. Por isso que Paulo diz que prefere uma palavra que todos possam compreender do que cinco em línguas, ou muitas em línguas, se ninguém entender nada, se você estiver no ambiente público. Bem, para ir finalizando, a operação particular versus a pública, a operação pública do dom de línguas. Eu já chego então onde estava falando agora com relação a Paulo. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, olha o contudo. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10 mil palavras em outra língua. Ele prefere falar cinco palavras compreensíveis do que 10.000 em outra língua. Então, nós temos aqui uma ideia adversativa, uma conjunção adversativa. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, nós temos a orientação, e se tiverem, que sejam no máximo dois ou três, e um por vez. Isso se forem porta-voz de uma revelação de Deus. De uma palavra de conhecimento de Deus, de uma palavra de sabedoria de Deus, e cabe ao pastor, ao presidente da igreja local, ou ao presidente da denominação, numa reunião dessa, depois dos dois ou três que já falaram, é hábito tocar na mesa, muitos têm, lá no campo de Atibaia tinha, um pequeno martelinho para sinalizar, um pequeno sininho para sinalizar que é fim do momento. Isso é diferente de um encontro de avivamento no momento de ministração, mas no culto permanente deve se obedecer essa ordem que é bíblica. Agora, no encontro de avivamento, onde estamos todos ali cristãos, em busca de mais enchimento, nós podemos ter momentos um pouco maiores, mesmo assim, temos que obedecer à orientação bíblica e quando quem está presidindo, der o sinal, nós temos que encerrar. Por quê? Para não virar bagunça, literalmente. Quero ser muito claro com você, como procuro ser a vida inteira. Irmãos, líderes, se nós estamos distantes da rua Azusa, é tempo de voltar. Tanto movimentos carismáticos de igrejas tradicionais, como movimento pentecostal, a igreja pentecostal, que está envergonhada com a sujeira daqueles que se dizem obreiros da parte de Deus, se dizem até pastores, mas não são pastores. João 10 é a palavra para eles. Eles são mercenários, eles só pensam em poder e em dinheiro, e se vendem por um pouquinho de ouro, perdem sua alma por um prato de lentilha, estão perdendo a sua alma com esses que roubaram o Mac, sujos, imundos, porcos imundos de um chiqueiro imundo. Ah, se nós tivéssemos uma liderança dessas denominações que fosse limpa, expulsaria esses porcos imundos das denominações às quais pertence. Ô, pastor, mas tem assembleanos, isso expulsaria principalmente da Assembleia. Mas para isso precisaria de autoridades acima deles, que também não tivessem comprometimento algum. Meus irmãos, nós precisamos voltar à igreja primitiva, ao Pentecoste. Nós precisamos voltar ao dom de línguas. Nós precisamos voltar à variedade de línguas, para nossa própria edificação, para a transmissão da palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, para a revelação, para a profecia. Nós precisamos voltar e hoje, hoje é o dia, e na próxima vigília é o dia. Jesus está à porta. Eu vou deixar com vocês um versículo e que vocês reflitam. Então se verá o Filho do Homem vindo das nuvens com poder e glória. Então, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Interessante, os últimos 3 anos, 3 anos, 2 anos com a Covid, como um relâmpago que veio do Oriente e paralisou o mundo. E agora, num terceiro ano, uma guerra que sinaliza não exatamente a paralisação, pode ser a paralisação também, se essa guerra tomar contornos maiores, mas a fome. Porque na hora agora que apertar a fome, não dos refugiados somente, preste atenção, aqueles que têm postado mensagens, se a coisa apertar, apertar, apertar e apertar, e a inflação subir, subir, subir, e não houver dinheiro, vocês sabem quem são os primeiros milhares de milhares, bilhões de pessoas que irão morrer? Os pobres. Os pobres vão morrer de fome. A classe média baixa vai virar de extrema pobreza. A classe média alta vai virar a classe média. Isso vai atingir até os ricos. E nos últimos 3 anos, como que um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Sinais estão vindo de toda parte, mas o relâmpago do Oriente para o Ocidente, isso é um sinal impressionante. Durante 3 anos, não bastava o vírus, agora a guerra. É a hora da igreja despertar. É a última hora. Há 2000 anos atrás, a igreja já dizia que era a última hora. Imagina para nós, imagine para nós. São os últimos segundos de você, para você tomar um posicionamento. E eu encerro dizendo: ore em línguas o tempo inteiro na sua casa, porque orar em línguas edifica, constrói, você se torna mais íntimo de Deus. E ninguém está vendo, ore em secreto, no teu quarto, em secreto, fique orando em mistério. Claro, ore também com a mente, coisas que você compreende. Ore com a sua emoção, com a sua força, com todo o seu ser, claro. Mas chegou a hora. Agora não haverá mais espaço para gente morna. Ou você vai estar com Jesus em tudo, nesse projeto chamado Reino de Deus, ou você estará com Jesus em tudo, ou você estará sem Jesus. E quando ele chegar, não haverá mais tempo para apelo. Não haverá mais instância de apelo, como se faz no nosso meio, no campo judicial. Primeira instância, segunda instância. Não, não haverá mais. Quando ele vier, Agora já está chegando, está cumprindo tudo. Leia Mateus capítulo 24, leia Tessalonicenses, leia Daniel, leia Apocalipse. Então não estou falando de ler um versículo, estou falando de ler a Bíblia. Leia os próprios evangelhos, quando Jesus manda uma série de mensagens acerca de multiplicar os talentos, acerca de não multiplicar, o que que acontece? Uma árvore que ele amaldiçoa. Irmãos, há uma imensa gama de textos para nos alertar acerca de Jesus. Eu me alegro por nessa tarde, início de noite, estar enviando a você o penúltimo, a penúltima palavra sobre esse dom. Sabe que o meu plano que veio ao meu coração, mas às vezes o coração do homem faz planos e a resposta certa, né? Às vezes não sempre, o coração do homem faz planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Minha ideia é, se nós três conseguirmos pregar um capítulo por dia de toda a Bíblia, depois nós podemos entrar profundamente em temas, para que todos os irmãos estejam, que estão nesse grupo, estejam preparados para a volta de Jesus. Mas pelo que eu estou percebendo, não haverá tempo de nós pregarmos a Bíblia toda. Por isso é tempo. O sonho que a irmã Vivian teve, minha irmã, isso é um sinal evidente. A mulher naquele salão é Jezabel, que gritava e dizia que isso é remédio. É Jezabel, espírito de Jezabel. E mais do que isso, aquela sala que você viu, cheia de homens e com o número da besta, é na verdade, o anticristo às portas para se mostrar a solução para o problema mundial. E você sabe que ele vai articular com Israel, e Israel vai gostar da primeira articulação, porque vai envolver a restauração do templo. E ele vai conseguir um acordo com os outros habitantes ali do Oriente Médio. Mas isso vai durar pouco tempo. Então o sonho é profético, sim. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou deixar vocês respirarem. Eu libero sobre vocês agora, em oração, a unção, o dom. Eu libero sobre vocês o dom da variedade de línguas, para que vocês silenciosamente comecem, sem ninguém por perto, orar em línguas, porque a gente fica até meio tímido de falar algumas palavras e a gente não está entendendo, o outro vai achar que a gente está embriagado, vai achar que a gente está fanático. Então, eu libero sobre todos vocês que estão nesse grupo a liberdade. Aliás, perdão, liberar liberdade não. Eu libero o dom de variedade de línguas para que todos os 5.200 possam orar em línguas o tempo inteiro. E o Senhor nos revele conhecimento, sabedoria, profecia, revelação e edifique, construa em nós cristãos maduros, como os da igreja primitiva, como dos grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja, e como a Rua Azusa, em particular para os irmãos pentecostais. Que o Senhor nos abençoe. E nos fortaleça em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração e o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu vou deixar vocês respirarem um pouquinho e faço a última da série e depois então vamos ver a direção que Deus nos dá. Amém.